my dead, I didn't live. Minha macumba é meu bumbox, catacumba de acinote. Tô preparando um bote, talvez cê nem me note. Amigo, não me disse é boicote, sei, é boicote. Não me disse é boicote, sei. Segura o guidão, segura o guidão, segura o balanço do som. Segura o quadril de arranque. Fogo no bolso, fogo no tanque. Três cristos tristes pedindo carona na pista. Um era o baú, segundo era o mal, terceiro era o vigarista. Na luta da decepção, uma percepção com problema de vista, sei. Decepção, percepção com problema de vista. Quando invadiram nossas terras, roubaram nossas riquezas. Reis, rainhas, príncipes, princesas. Invadiram nossas terras, roubaram nossas riquezas. Reis, rainhas, príncipes, princesas. Boicote, sei. Segura o guidão, segura o guidão, segura.